É o brabo, porra! Pensou que eu não ia lançar meu bloquinho da putaria, não, é? Baixinho, seu filho da pé. Sei que você fuma, sei que você bebe. Deixa eu te fazer uma pergunta, cavala, você já mete. Sei que você fuma, Rick Tenere gosta. Eu vou te fazer uma pergunta, cavala, você já mete. Se você meter, vou te levar pra minha base. Eu vou usar minha pica frita que tu nunca mais esquece. Só não mete, mete, mete, mete, mete, mete. Só não mete, mete, mete, mete, mete, mete. Vou usar minha pica frita que tu nunca mais esquece. Só não mete, mete, mete, mete, mete, mete. Só não mete, mete, mete, mete, mete, mete. Vou usar minha pica frita. Aí ó, tomou o uísque, né? Tá com fogo, né, novinha? Tá gravando, parceiro? Solta esse capeta que tem dentro da calcinha. Fumou da forte, né? Tá com fogo, né, novinha? Solta esse capeta que tem dentro da calcinha. Solta esse capeta que tem dentro da calcinha. O capetinha na xerequinha vem que o brabo te come. Na praia de Mar Grande, na ilha, vem que o brabo te come. Tome, tome, porra. Vai, tome, tome. Vai, tome, tome, porra. Vai, tome, tome. Porra, vai tome, tome. Vai tome, tome, porra. Prepara, prepara o live aí, ó. Oi, tome, tome, tome, tome, tome, tome. Tome, tome, tome, tome, tome, tome. Vai tome, tome, porra. Vai tome, tome. Vai tome, tome. Só sai, machinho, sai, porra. Tu tá nervosa, calma, desgrama. Sua primeira vez, tá provando que me ama. O Major, tu tá nervosa. Calma, desgrama. Tu tá nervosa. Tu tá nervosa. Relaxa e goza. Relaxa e goza. Relaxa e goza com a xereca na piroca. Relaxa e goza. Relaxa e goza. Relaxa e goza com a xereca na piroca. Putaria! Relaxa e goza. Relaxa e goza. Relaxa e goza com a xereca na piroca. Hoje eu vou pro baile cheio de mais intenções. Hoje eu vou pro baile cheio de mais intenções. Cheio de uma cheio de tesão. As cria da ilha cheio de ódio, velho. Cheio de uma cheio de tesão. Cheio de uma cheio de tesão. Cheio de uma cheio de tesão. Eu disse tchau, tchau. Porque você deixa o perigoso de novo. E bota gostoso. Toma, toma. E bota gostoso. Toma, toma. E bota gostoso. Toma, toma. E bota gostoso. Toma, toma. Toma, toma. E bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso, toma, que eu gosto de novo. Toma, me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso, toma, toma. Que eu gosto de toma, novo. Me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso. Toma, toma. Me bota gostoso, que eu gosto de novo. Aí, Pacheco, a putaria pra ela é mais pra frente assim, ó. Essa novinha é muito louca. Essa novinha é muito louca. Quando ela tá excitada, ela tira da check e coloca na boca. Essa novinha é muito louca. Essa novinha é muito louca. Tira da checa, coloca na boca, vai. Ela tira o pau da boca pra botar na checa. Ela tira o pau da checa pra botar na boca. Ela tira o pau da boca pra botar na checa. Ela tira o pau da checa pra botar na boca. Ela tira o pau da boca pra botar na checa. Tem que xingar essas ordinárias aí, ó. Vem, miséria, vem. Vem, miséria, vem. Vem, miséria, vem. Tem que xingar essas porra. Vem, miséria, vem. Vem, miséria, vem. Vem, miséria, vem. Vem xingar essas puta. Vem, miséria, vem. Vem xingar essas puta. Eu te avisei, você não quis, agora tá arrependida. A melhor coisa que eu fiz foi sentar pro seu amigo. Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer. Desculpa falar, mas eu vou ter que te dizer. O seu amigo fode, fode. Melhor que você. O seu amigo fode, fode. Melhor que você, o seu amigo fode, fode. Melhor que você, o seu amigo fode, fode. Melhor que você, o seu amigo fode, fode, fode, fode, fode. Gostoso, o seu amigo fode, fode. Melhor que você, o seu amigo fode, fode. Melhor que você. Fala baixinho pra ninguém escutar, ninguém pode saber que eu quero te dar. Meu bravão, eu tô safada. Safadinha, me soca, machuca forte. Vem essa novinha, caralho. Quero te dar. Fode minha bonequinha, fode, fode minha bonequinha. Fode minha bonequinha, fode, fode minha bonequinha. Fode minha bonequinha, fode, fode minha bonequinha. Fode. pode, minha bonequinha. Pode, pode, minha bonequinha. Deixa eu colocar o meu boneco. Deixa eu colocar o meu boneco. Deixa eu colocar o meu boneco. Fude nessa novinha. Deixa eu colocar o meu boneco. Deixa eu colocar o meu boneco. Deixa eu colocar o meu boneco. Fude nessa novinha. É o cabo, porra. Das ilhas, tá ligado? Das ilhas, tá ligado?